Paz do Senhor! Você sabia que a palavra mais usada e escrita na Bíblia é a palavra vida? Nós também usamos muito no dia. Nós dizemos, eu quero uma vida melhor, eu quero melhorar o meu estilo de vida. Isso não é vida, ou isso é que é vida. Eu não tenho vida, estou acabando com a minha vida. Essa vida está muito triste. Enfim, a palavra vida é a mais usada na Bíblia. A menos usada, dentre as mais usadas, é a palavra amor. É porque vida vem antes de amor. Jesus e Deus são amor. E vida também. Nós precisamos ter vida durante os nossos dias. Não é só ter dias durante a nossa vida. Se eu te perguntar quanta vida você teve nesse ano, você tem que dizer a cada dia, 365. Vida é só em Jesus Cristo e vida abundante. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.